Pro diretor, relatório de progresso, 8/11/1990. Ao contrário do que alguns pensam, eu não tenho bem orgulho do meu trabalho. Mas que eu sou muito bom nele, eu sou. É comum que quem está sendo interrogado tente resistir antes de não aguentar mais e finalmente aceitar minhas demandas. Normalmente eu dava um pouco de esperança para eles, um tipo de luz no fim do túnel do qual eles nunca iam chegar. Como a esperança, o medo é um grande motivador. Mas, como eles não pareciam se assustar muito, era difícil, até impossível, de conseguir algum progresso. Tortura psicológica e até mesmo dor física não deram nenhum tipo de resultado como a gente esperava. Então, depois de revisar as avaliações psicológicas dos primeiros anos dela quando presa, eu não faço ideia de como explicar de onde apareceu tanta resiliência. Mesmo que eu seja bom no que faço, eu sou obrigado a concluir que essa cobaia não é mais útil para o nosso programa. Se dependesse de mim, eu recomendaria a eliminação da Dra. Gray. Ou, pelo menos, que fosse usada para experimentos biológicos. É uma pena que isso não dependa de mim.